aperta entre na escotilha, o estilo tá lost. Má, piranha, calibre, revolve, escorpião, aqui é escarlate. Você se loque, tá lost, tô lost, tá lost. Me deixa o peixe com as piranha que vai aquariar. Se o tempo fechou, perdido eu vou ficar. Nem chove, cai raio, nem tu veja raio bem. Tá lost, tô lost, em terra de ninguém. Perdido no milharal, patrão, tipo milhão. Tá coalhado de polícia, tua volta no quarteirão. Me perco sobre a rua, mas admiro a lua. Pesco um beijo pra ela e ela pede cama sutra. E o sol raiou e avermelhou a menina dos olhos. Lost no lololança, pois tá lost no olho. Quer saber quem eu sou? Então pergunte quem você é. Quer saber onde eu tô? Perdido pelo cabaré. Nem tudo tá lost pra uns, a selva tá leoa. Na jaula tá os outros e os leões tá à solta. Yakuza, xiita, tô perdido na PPK delas. Tá lost, tô lost, tá lost. Aperta a entre na escondilha, o estilo tá lost. Má, piranha, calibre, revolve, escorpião, aqui é escarlate. Você se rock, tá lost, tô lost, tá lost. Nos aperta a entre na escondilha, o estilo tá lost. Má, piranha, calibre, revolve, escorpião, aqui é escarlate. Você se rock, tá lost, tô lost, tá lost. Nos aperta a entre na miniguta, que lima libu, tá lost. Mafu, Marfim, malotes, Minorf, cinematográfico, rolê de patrão. Tá lost, tô lost, de lost, que fica bom. Bandit quer baby doll, a fauna e o pó, mó come nos B.O. Lost do xilindó, chiba na carreta, chita na caneta, combustível no papel. Maconha nascida, open bar, mesa de bar. Tá lost, teu bigo, poker, mini puta, ganha tudo no cassino. Perdeu, é lost, stop, fim da linha. Perdido eu vou ficar no Caribe com as novinhas. E ontem choveu canivete, marretas, balaços, de vidas atrai mortes. Teu lost, sem rastro, vida de marginal, resbolar. Tá gold, perdido na José Valim de Melo, com Cipriano de Gol. E é noite de caça, lost, nananã, ilha, ula, ula, back, camarão. Se é pra ficar bom, traz um rosé, siroque. Tá lost, tô lost. Toque não beleza, aperta a entre na escotilha, pois...